Irmãos, nós vivemos numa cidade, a cidade de Belo Horizonte. O Senhor nos fez nascer aqui, porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. O Senhor poderia ter feito cada um de nós nascermos em outros lugares. Ah, eu queria tanto ter nascido em tal lugar. Não, Senhor, eu queria ter nascido onde o Senhor quis que eu nascesse. O Senhor quis que eu nascesse aqui, então é aqui que é o meu lugar. Eu me lembro quando eu comecei a viajar para outros países e conhecer outras cidades, eu via tanta coisa linda, maravilhosa, diferente, mas teve uma viagem que ao retornar e vendo assim lugares maravilhosos, construções maravilhosas, eu estava dando uma volta de carro no trânsito pela Praça da Liberdade e eu vi uma cena da árvore florida, de um prédio daqueles ali, com uma arquitetura linda, bonita, o jardim bonito, tinha uma fonte de água jorrando, uma coisa bonita. Eu falei assim, Deus, essa mesma cena que eu estou vendo é aquele cartão postal da Europa que a gente acha, ah, que cidade. E o Senhor começou a me despertar para admirar, observar, admirar e valorizar as coisas maravilhosas que nós temos na nossa cidade. Eu me lembro uma vez que eu viajei pela primeira vez em Londrina e eu gostei demais daquela cidade. E começou a vir no meu coração, puxa vida, morar nessa cidade seria maravilhoso. Olha, é uma cidade muito mais plana, é uma cidade mais limpa do que Belo Horizonte, é uma cidade muito menor do que Belo Horizonte. Olha que delícia, olha esses parques, olha esses jardins. Eu comecei a me encantar com Londrina. Se o Senhor me trouxesse para a cidade. Com o passar do tempo, eu viajando em outras cidades, eu comecei a observar também a mesma coisa. Eu estava lá em Dourados, no Mato Grosso, e cheguei com os irmãos e eu vi umas ruas largas. O passeio até a casa deve ter assim, uns 10 metros de largura, tudo gramado, muita árvore, lugares maravilhosos. Eu falei assim, gente, que cidade linda. Eu tinha vontade de morar em uma cidade assim, uma cidade com muita árvore, lotes grandes, espaço, e sem falar em todas as outras cidades que eu ia e observava alguma coisa, até o dia em que veio um pouquinho mais de maturidade e eu descobri, se eu quiser mudar para cada cidade que eu acho bonita, eu vou ter que mudar todo mês. Então me resta uma única coisa, ficar quietinho na minha cidade em Belo Horizonte, porque foi lá que o Senhor me plantou. Certamente Deus chama alguns para ir para outras cidades. Mas Deus plantou você aqui. Talvez você esteja aqui e você é de outra cidade. Mas de alguma forma Deus te plantou e você está aqui hoje. Então esta é a sua cidade. Senhor, eu quero amar a minha cidade. Eu quero valorizar a minha cidade. Eu não quero olhar para aquela cidade lá na Europa, lá nos Estados Unidos e falar assim, ah, isso aqui é a cidade, ou isso aqui é primeiro mundo, isso aqui é... Não, Senhor, é aqui, onde o Senhor me plantou. Não por causa da cidade, não por causa das coisas que eu tenho, mas por causa do teu propósito na minha vida, nesta cidade. Diga comigo, irmão, eu trabalho, eu estudo em algum lugar nessa cidade, porque o meu Deus tem um propósito para mim naquele lugar. O Senhor vai te levar diante de governadores, e não precisamos limitar só ao Aécio Neves, o governador do seu estado qualquer. Governador pode significar alguém que está governando alguma coisa, o seu patrão, o diretor da empresa, alguém lá no bairro. O Senhor vai te levar diante de um governador. Se você crer, diga amém. Amém. E você terá do Espírito Santo o que dizer, diga amém. Amém. Porque o Senhor Jesus também entrava nas cidades e ele influenciava tudo nas cidades. E essa é nossa missão. E eu quero repetir, não é por causa da política ou da geografia, é por causa das vidas, das vidas. Paulo, que é um referencial de discípulo de Cristo, ele vivia tendo compaixão, ele olhava a cidade e via a idolatria, e falou: Senhor, muda esta cidade. Nós vamos, como igreja, cada dia mais, fazer crescer o nosso coração essa visão e esse ardor. Senhor, eu quero abençoar a minha cidade. Senhor, eu quero profetizar bênção sobre a minha cidade. Senhor, eu quero declarar a presença do teu reino sobre a minha cidade. A palavra do Senhor diz em Salmos 2:8: pede-me, pede-me, e eu te darei as nações, filho. O Senhor quer nos conceder, com a aplicação dirigida pelo Espírito Santo, dos nossos talentos, autoridade sobre as cidades. Tem nada com isso, isso é lá com o governo, sabe uma coisa? Eu não tenho nada com isso, uma coisa que está difícil, mas eu vou profetizar. Senhor, eu estou profetizando a minha rua toda sem buracos. Você não entendeu, irmão, você está achando que é brincadeira? Eu estou profetizando a minha rua sem buracos. Eu estou profetizando que do nada a prefeitura vai decidir lá, vai recapear toda aquela rua, pronto. Eu estou profetizando que vai ter luz elétrica, que vai ter... Eu estou profetizando, Senhor, precisava de uma farmácia aqui. Eu estou profetizando uma farmácia aqui. Irmão, nós temos uma noção de que talvez essas coisas sejam assim, mas isso não é espiritual. Isso não tem... Gente, isso não tem nada a ver com a igreja, tem nada a ver com... Gente, eu vim aqui porque eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma bênção. Gente... Mas, irmão, se nós somos um enviado do Senhor, se nós somos um obreiro do Senhor, se nós somos um servo do Senhor, se nós somos um atalaia do Senhor, e o Senhor nos plantou num lugar, e se nós estivermos no centro da vontade do Senhor, então Ele vai prover para nós tudo o que nós precisamos. Ele vai resolver tudo à nossa volta, porque Ele mesmo diz: busca primeiro o reino, as outras coisas eu te acrescento, e no meu reino, filho, eu te coloquei aí para você ser bênção na vida de muitas vidas, ser bênção nessa cidade. Nossa cidade, de uma forma geral, nosso estado, tem algumas características na fundação que permanecem como detalhes ou características do DNA do povo mineiro. O sujeito ouviu falar que nas Minas Gerais tinha muito ouro. Então, vamos para as Minas Gerais. Iam para aqueles lugares lá, desbravavam, os bandeirantes desbravavam lá a mata e chegava num lugar, descobria ali um veio de ouro e começava a extrair o ouro, e um descobria sem querer, não queria, mas acabava: olha, vem aqui me ajudar, não conta para ninguém, porque tem ouro aqui, e trazia mais um parente, mas aquele parente também falava com mais um. Daí a pouco tinha uma pequena vilazinha, uma comunidadezinha de gente extraindo ouro. Só que ninguém conhecia o outro, poucos se conheciam, gente estranha que chegava, gente esquisita que chegava. Ninguém podia falar que tinha achado ouro, porque se eu falar que eu achei ouro, esse cara me mata aqui no meio desse mato e acabou a minha vida. Então, bico calado, não fale nada, trabalhe em silêncio. Juntava, mas ninguém... Não, nada, não sei, olha, nada, não... E se vamos estudando a história da formação do povo mineiro, nós descobrimos que acabava indo para aquele lugarejo o Manel, o português que tinha uma venda, o espanhol que tinha uma venda, e ele estabelecia lá uma vendinha, vendia alimento. O rapaz que estava, o sujeito que estava extraindo ouro, ele precisava comer, então ele ia para lá e falou assim: me vende aí esse arroz, essa comidinha, eu tenho aqui uma pedrinha, não conta para ninguém, está aqui, olha, fica com crédito aí. O dono da venda se enriquecia, ampliava a venda. Todo mundo sabia que todo mundo pagava com ouro, mas todo mundo falava que não tinha ouro. Todo mundo via o vendedor, o dono da venda, crescendo, enriquecendo. Um dia ele, cansado daquilo, falou assim: vou para minha terrinha novamente. Ia lá para a terrinha, ia farrear na Europa. E todos eles acabavam trazendo uma francesa, porque a mulher francesa, ah, mulher francesa, ah. E aí trazia a mulher francesa, mas também não podia contar, não podia mostrar, tinha que esconder, porque no meio daquele monte de homem, e eu estou aqui com a minha francesinha, minha namoradinha, minha esposinha, de jeito nenhum. Então criou-se um conceito, uma casa atrás da venda, com um quarto sem janela e um banheiro que é onde ficava a dondoca. Eu ficava lá, ninguém podia ver, ninguém via. Por isso você vê muitas expressões no idioma ou na linguagem popular do mineiro que tem raiz no francês. Uai! Por isso você vê as mulheres todas, conta nada, recatada. Por isso você vê os homens todos desconfiados, não fala nada, não conta nada. Estão lá na raiz do povo mineiro. É isso mesmo, irmão.